A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Somos o Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, que vai dar início ao 15º programa A Escola e o Meio. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Ora, cá estamos para mais uma tarde animada. E começamos, como é hábito, com a boa sugestão musical do João Oliveira. Este ano começa mais cedo, sendo começada em 24 de julho, a acabar em 30 de julho. Falamos da Expo. Este ano, a Câmara Municipal revelou o cartaz 7 meses mais cedo e para alguns foi um espanto. Não é que contamos este ano com a presença de Chutes e Pontapés, Amor Eletro, Dengás e muitos mais. Chutes e Pontapés, banda muito conhecida pelos portugueses, lançou o seu último álbum em 2014. Decapitaram até a esperança. Alepo, Alepo, diz agora ficamos com a Inês Garcia e com as notícias. Desta vez, ótimas notícias, porque ao que parece a farmacologia portuguesa está a brilhar e está aí um novo medicamento na luta contra o cancro com ótimos resultados. Esperemos que sim, ele vai entrar no mercado dentro de uns anos e esperemos que salve muitas vidas e dê mais qualidade de vida aos doentes oncológicos. Nas notícias de âmbito nacional, destaca o primeiro medicamento oncológico português testado com sucesso em tumores da cabeça e pescoço. Lúcio Lara Santos, do Instituto Português de Oncologia, IPO do Porto, responsável pelo ensaio clínico do primeiro medicamento oncológico português, explicou à agência Lusa que este passo assinalável no tratamento dos cancros da cabeça e pescoço abre a possibilidade de tratamento para outros tumores sólidos. A primeira fase do ensaio decorreu no Porto, no Instituto Português de Oncologia e Hospital da CUF, com um grupo de doentes voluntários e com o objetivo de avaliar a segurança e o efeito antitumoral da Redaporfin, um fármaco fotossensibilizador produzido em Portugal, que tinha demonstrado já uma grande eficácia em ensaios não clínicos em modelos animais. Verificámos que o tratamento com este medicamento de tumores malignos da cabeça e pescoço, espinocelulares, revelou elevada segurança, uma vez que os efeitos colaterais e adversos foram raros, não foram severos e revelaram-se de fácil controlo, sublinhou o oncologista cirúrgico Lúcio Lara Santos, do IPO. O primeiro medicamento oncológico português começou a ser desenvolvido em Coimbra a partir de 2010, pela empresa Lusitin, e os ensaios clínicos tiveram início há cerca de 2 anos e meio em doentes para os quais já não existiam soluções terapêuticas, explicou Sérgio Simões, presidente da empresa. O presidente da Lusitin salienta ainda que no ensaio clínico foi possível mudar a vida de alguns doentes que estavam em cuidados paliativos, impossibilitados de comer e falar, devido às características do tumor, e que após a terapêutica já conseguiam comer e falar. Antes de chegar ao mercado, o medicamento vai passar ainda por uma nova fase de ensaios com um grupo de doentes maior. E depois, segundo Sérgio Simões, é necessário encontrar parceiros para financiarem o investimento para a sua produção. Sérgio Simões prevê que em 2020 o medicamento possa chegar ao mercado como terapêutica para os tumores das vias biliares. Lúcio Lara Santos, por outro lado, adiantou que o efeito antitumoral observado foi muito rápido, destruiu a totalidade do tumor tratado e que este efeito parece ser sustentado ao longo do tempo, salientando que a sua associação a outros tipos de tratamentos sistémicos parece ser também promissor. Adicionalmente, a aplicação deste tratamento em doentes com outro tipo de tumores, com prognóstico muito desfavorável, poderá conduzir a ganhos muito significativos para os doentes, em termos de qualidade de vida e de sobrevivência. Perante os resultados obtidos, Lúcio Lara Santos considera que há razões científicas para que a comunidade envolvida no estudo e tratamento destes tumores venha a integrar esta opção terapêutica no protocolo de tratamentos destes tumores. 100.2 Oliveira do Hospital. Continuamos agora para a política e desta vez, como não podia deixar de ser, a Bárbara Coquim versa aqui sobre política nacional. Não é assim, Bárbara? É verdade. Após a morte de Mário Soares, verificámos que grande parte dos jovens não tem a percepção da importância desta ilustre figura na história de Portugal. Portanto, verificamos que o currículo escolar deveria ser ligeiramente alterado para haver uma ligação com os conteúdos relacionados e o cotidiano. É fácil entender porque é que se diz que a discussão sobre o currículo da escola é um dos temas centrais da discussão sobre educação. O currículo é como uma rotunda onde confluem as grandes avenidas da educação. E aí, na rotunda, vê quem tem prioridade, qual o fluxo que é mais determinante, quais os valores e regras que organizam todo o trânsito que ali se concentra. A discussão curricular sobre quais os conteúdos, quais as experiências que devem ter prioridade na escola é, ela própria, uma discussão de importância central. De um lado, temos as ideias dos educadores, que acham que a prioridade da escola deve ser dada aos conhecimentos que o aluno pode construir, aos conhecimentos que se relacionam com a sua vida cotidiana, com a sua cultura e com os seus problemas atuais. São perspectivas curriculares que valorizem o ponto de partida do aluno, isto é, as suas questões, inquietações e desafios. Do outro lado, temos as ideias de educadores que valorizam, acima de tudo, a aprendizagem de bases conceptuais e teóricas que são consideradas como imprescindíveis para entender o mundo em que se vive. Estas bases do conhecimento e da cultura são vistas como um valor em si e, para serem aprendidas, não estão dependentes de qualquer contexto específico. Encontramos com diferentes professores, escolas e sistemas educativos perspectivas que se aproximam mais de um modelo ou de outro. As escolas continuam, na sua grande maioria, a viver muito divorciadas das comunidades, dos problemas que os alunos querem resolver e, sobretudo, desenvolvendo a ideia, muito questionável, que antes de se chegar à prática é preciso encher a cabeça com teoria. A experiência dos alunos, as suas questões, a importância do cotidiano, continuam a ser parentes pobres da pedagogia nas escolas portuguesas. O certo é que cada vez que pensamos em mudar a escola, sempre pensamos que os obstáculos são os programas, que são longos, são os conteúdos que são complexos e precisam de muito treino. Mas os programas e os currículos são eles próprios frutos destas opções, que valorizam sobretudo e sobre todos o conhecimento dos manuais e dos programas, com detrimento do conhecimento que se constrói a partir da realidade e da experiência dos alunos. Portanto, como mudança poder-se-ia nas aulas de história, talvez se pudessem falar dos deuses egípcios, mas como é possível que seja omissa e vergonhosamente omissa sobre a biografia e o papel que um estadista com a dimensão histórica que Mário Soares teve para Portugal? Que cidadão forma esta história? Questões muito pertinentes no âmbito dos currículos das escolas, das várias disciplinas, e nomeadamente a disciplina de História. Como isto é área da minha área, eu devo dizer que a figura de Mário Soares já está na história há muito tempo. Vocês, quando estudam no nono ano o processo do 25 de Abril e do pós-25 de Abril, a figura de Mário Soares está lá. E está aqui a Patrícia, que não me deixa mentir. Ano passado frequentou o 12º ano e continua a frequentar, porque está a repetir. E ela recorda-se que a figura de Mário Soares foi várias vezes citada, porque independentemente de concordarmos ou discordarmos enquanto cidadãos e o nosso posicionamento político, ele inegavelmente foi uma das figuras do antes de 25 de Abril, porque ele foi um combatente do Estado Novo, esteve várias vezes preso, foi deportado, esteve exilado e depois ocupou lá lugares importantes na nossa política. E é considerado um dos pais da nossa democracia. Portanto, se nós hoje estamos a falar em liberdade, aqui aos microfones na Rádio Boa Nova, também o devemos a este estadista. Obviamente, nós aqui no Clube de Rádio honramos a sua memória enquanto figura histórica que é e que obviamente vai ficar na história para sempre, nos compêndios de história, e obviamente os historiadores vão-lhe fazer justiça. Claro, no seu tempo, os homens são sempre mais criticados porque cada um de nós tem um posicionamento ideológico específico. Depois, com o passar da poeira da história, tudo se vê com outros olhos. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora à rubrica Nós e os Animais, com Inês Brás. Temos boas notícias. Continuamos a mostrar como os animais podem ser, de facto, muito amigos dos seres humanos e ajudar na sua recuperação. Não é assim, Inês? Ladra Comigo Porto passa a ter 5 cães para ajudar terapeuta. A Associação Ladra Comigo do Porto vai aumentar para 5 o número de cães de intervenções com a ativação da gema, uma Caliver King Charles Spaniel, de 10 meses, disse à Lusa a terapeuta Clara Cardoso. A gema vai ser certificada no próximo dia 14 pela Animas, no exame em que será colocada perante algumas das situações em que terá de dar resposta quando lidar com as pessoas que assistimos, explicou a dona da cadela, que desde as primeiras semanas de vida está a ser preparada, escusando-se a revelar que tipo de exigências são colocadas perante o animal no ato da certificação. Clara Cardoso explica à Lusa que basta, por exemplo, reagirem com agressividade para não serem aprovados. Na associação formada por Clara Cardoso e Catarina Cascais, utilizam semanalmente 4 cães, Laika, Milu, Miles e Safira, em sessões de 45 minutos, a ajudar crianças, idosos e deficientes a obterem algum bem-estar e desenvolvimento psicomotor, descreveu a primeira. A gema dá-se bem a lidar com crianças, idosos e portadores de deficiência, pelo que a sua entrada em funções é bem-vinda, pois permitirá contornar situações de indisponibilidades por doença de alguns outros cães, disse a terapeuta. Os cães de intervenções podem fazer até 2 sessões diárias de 45 minutos e sempre com intervalos, sublinhou Clara Cardoso. A Ladra Comigo existe há 3 anos, trabalha com cerca de 15 instituições na região do Porto, entre elas a Câmara Municipal de Matosinhos, que recentemente alargou para 2 sessões semanais a intervenção dos cães junto de crianças e jovens, numa unidade de multideficiência, disse a terapeuta. Muito bem. Já está à prova, não é a primeira vez que percebemos que os animais ajudam muito a recuperação de crianças com problemas físicos e mentais e de doentes de uma forma geral. Senhor ouvinte? Não maltrate nem abandone o seu animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Convém nunca se esquecer. Rádio Boa Nova. E agora ficamos com a sugestão de cinema do Pedro Oliveira. Hoje, aconselho os seus ouvintes a irem ver Assassin's Creed. Através de uma tecnologia revolucionária que desvenda as suas memórias genéticas, Calum Lynch, interpretado por Michael Fassbender, revive as aventuras do ano passado, Aguilar, na Espanha do século XV. Callum descobre que é descendente de uma misteriosa sociedade secreta, os assassinos, e que reúne conhecimentos e habilidades extraordinárias para controlar a opressiva e poderosa organização Templários no presente. O filme é realizado por Justin Kurzel, poderá ver este filme nos cinemas mais perto de si. Cal, as anyone in the world knows or cares, you no longer exist. What is this place? This is your second chance. What do you want from me? Your past. You're about to enter the Animus. What you see, hear, and feel are the memories of your ancestor, who's been dead for 500 years. Wait a minute! Welcome to the Spanish Inquisition. This is my- We're watching you, waiting to see who you are. Trust me, this is gonna hurt. Tell me. I believe you are destined for great things. Let's find out. This is my world. We work in the dark to serve the light. We are assassins. I'm beginning to like this. Passamos agora ao Daniel Pereira, que continua connosco, e desta vez vai nos voltar a falar do desporto que pratica. Não é assim, Daniel? O Bóssia foi integrado no nosso país em 1983, da realização do primeiro curso de desporto para deficientes com paralisia cerebral. No ano seguinte, integrou o calendário competitivo para o Campeonato Nacional para a Paralisia Cerebral, como modalidade de demonstração. O BOSI, enquanto modalidade para sujeitos com paralisia cerebral, teve uma implantação e desenvolvimento nos últimos 20 anos, assumindo um grande papel de interesse para a reabilitação do deficiente criativo e competitivo. Tu já começaste a praticar, mas o campeonato ainda não começou, pois não, Daniel? Começa quando? Nós ainda não sabemos data concreta. Mas será agora para quê? Fevereiro, março, talvez? Talvez por aí. Sim, e ainda estás muito expectante de ver como é. Estamos à espera de arranjarmos um local para treinos. Ainda estamos à espera de arranjarmos. Vocês não têm local para treinos na Santa Casa? Então, anteriormente, aqueles jogos que tu fizeste, onde é que tu treinaste? Fui numa sala adaptada. Adaptada. Portanto, faltam meios muitas vezes para este desporto. Sim, lamentavelmente. Neste desporto, esse é um dos pontos importantes. Claro. Ter o espaço próprio para isso. E os materiais adequados. Claro. Para poder... Porque equipa não vos falta, o que vos faltam é os meios, não é? Pois. Pois, lançamos aqui o repto, esperemos que de facto a Santa Casa reúna esses meios, porque será excelente para todos vós que gostam de praticar este desporto. Desejo-te boa sorte para quando o campeonato começar. Obrigada. Que de certeza vai ser importante para a tua integração também na sociedade, não é? E a prática desportiva, como disse o professor Albano ainda há pouco, é fundamental para a nossa saúde. Rádio Boa Nova. Espetacular. Passamos agora ao mundo automóvel com o Miquel Nunes. É verdade, esta semana com a notícia de que a Volkswagen vai contratar mais de 1000 pessoas na área da tecnologia e inovação. Nos próximos 3 anos, os alemães pretendem recrutar mais de 1000 pessoas ligadas à inteligência artificial, realidade virtual e conectividade. O grupo Volkswagen anunciou que pretende contratar mais de 1000 pessoas especializadas em diferentes áreas das tecnologias de informação nos próximos 3 anos. O grupo alemão procura reforçar áreas específicas tais como a inteligência artificial, bases de dados, realidade virtual, tecnologias de produção inteligente e conectividade. Metade das pessoas a recrutar serão alocadas à sede do grupo, em Wolfsburgo, sendo que alguns recursos deverão ser distribuídos por outros pontos ligados ao desenvolvimento do grupo, em Berlim e Munique. Um dos membros da administração do grupo Volkswagen, Karl-Heinz Blessing, disse que esta decisão procura dar resposta aos desafios futuros, com as melhores pessoas nas áreas da digitalização, desenvolvimento de software, mobilidade e condução autónoma. Nos últimos meses, o grupo alemão tem vindo a contratar pessoal especializado nas áreas de robótica, design virtual e pesquisa de inteligência artificial. Aqui, mais uma vez, a vermos quais é que são realmente as necessidades do mercado europeu e que pode realmente dar aqui uma ideia aos nossos jovens que andam à procura de cursos para seguir no ensino superior, que vejam aqui uma oportunidade de futuro nestas multinacionais. Sem dúvida, na área da tecnologia e da inovação. Muito bem. E agora temos notícias de Dakar, não é assim, Micael? É verdade, o Dakar que está de volta após uma interrupção para descanso. O Dakar 2017 voltou no passado dia 9 à estrada após o descanso alargado de 2 dias, uma vez que a 6ª etapa foi anulada devido ao mau tempo. Numa primeira semana, marcada pela polémica penalização de 1 hora aos motardes da Honda por reabastecimento fora da zona autorizada. Esta penalização, que o piloto português Pedro Bianchi Prata apelidou de uma palhaçada, foi decidida após pedido da rival KTM, que tinha protestado e pedido 3 horas de penalização. O português da Honda South America explicou que o erro surgiu por parte do manager da equipa e negou a intenção de fazer batota. Não foi nenhuma falcatrua, não queríamos fazer batota. Até foi um fiscal que dava início à etapa que me disse onde era a bomba. Contou o motarde, lembrando que, em 2016, o piloto Peter Hansen passou pelo mesmo e sem penalização. Certo é que Bianchi Prata partiu em 59ª posição para a 7ª etapa que levará os pilotos até Uyuni num percurso de 622 km, 322 dos quais cronometrados. Já o melhor entre os portugueses, Paulo Gonçalves, piloto da Honda, partiu em 10ª posição, a 1 hora 8 minutos e 28 segundos depois do líder, Sam Sunderland, da KTM. Agora, como diz o ditado, é correr atrás do prejuízo, tentar recuperar o máximo possível da penalização. Vamos ver como se corre a 7ª etapa, revelou Speedy Gonçalves. A comitiva portuguesa já sofreu 2 baixas, Luís Portela Moraes e David Megre, ambos por queda. São 2 a juntar aos 70 concorrentes que já desistiram na primeira semana, após 5 etapas. Entre eles está o vencedor do ano passado, Toby Price, devido a uma queda, e o vencedor dos carros também do ano transato, Nasser Al-Attiyah. Nesta altura, estão em prova 246 dos 316 inscritos, sendo que 111 nas motos, 60 nos carros, 45 nos caminhões, 25 nos coetes e 5 nos UTV. Nos carros, a prova está a ser dominada pelos Peugeot. O líder, Peter Hansen, está com uma magra vantagem sobre o Loeb, 1 minuto e 9 segundos, e tem DPS a 4 minutos e 54 segundos. Depois, só a Toyota de Nani Roma, 5 minutos e 35 segundos distante de Peter Hansen, parece capaz de incomodar o domínio francês, uma vez que o Mini da Hirvonen já está a mais de 40 minutos do primeiro classificado. Ainda relembrar aqui que após a data de encerramento da notícia, o nosso piloto português Paulo Gonçalves, na 7ª etapa da prova, conseguiu o 2º lugar, tendo assim alcançado já a 8ª posição na geral. Está a haver uma ótima prestação dos portugueses no Dakar. Muito bem, a próxima semana temos depois já o balanço. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Amor Eletro é uma banda portuguesa que recentemente fez a música Juntos Somos Mais Fortes, música de apoio a Portugal no Europeu. Ficamos agora com Jovens Atentos e a Bárbara Coquim. O que é que temos desta vez, Bárbara? Desta vez destaco para o discurso de Michelle Obama na sua despedida, qual se referiu aos jovens dizendo que vocês importam. No seu último discurso enquanto primeira-dama, Michelle Obama deixou uma mensagem especial aos mais jovens. Saibam que este país vos pertence. Nunca permitam que alguém vos faça sentir que vocês não importam ou que não têm um lugar na história da América, porque têm, disse a primeira-dama na sexta-feira passada, durante um evento na Casa Branca, em que se pretendeu homenagear funcionários da área da educação. Se os vossos pais são imigrantes, saibam que vocês são parte de uma orgulhosa tradição americana, de cruzamento de novas culturas, talentos e ideias. Geração após geração, foi isso que nos transformou na maior nação da Terra. A nossa gloriosa diversidade não é uma ameaça para quem somos, é aquilo que faz nós quem somos. Alertando os jovens para não tomarem a sua liberdade por garantida, a primeira-dama disse que os mais novos devem estar preparados para fazer com que a sua voz seja ouvida, preparados para estar informados e envolver-se enquanto cidadãos. Já na fase final do discurso, entre lágrimas, Michelle Obama declarou que ter sido a primeira-dama dos Estados Unidos nos últimos 8 anos foi a maior honra da sua vida. Não tenham medo, tenham esperança e saibam que eu estarei com vocês até os restos dos meus dias, a torcer por vocês e a trabalhar para vos apoiar. A educação foi uma das prioridades de Michelle Obama durante os seus 8 anos na Casa Branca enquanto primeira-dama, assim como foram a promoção do exercício físico e de hábitos alimentares saudáveis e o acompanhamento aos veteranos de guerra e às suas famílias. Muito bem. De facto, foi um discurso emocionante. Também ouvi parte da senhora Michelle Obama, que em jeito de despedida alertou os jovens e saudou os jovens, que eles de facto são o futuro e que têm que continuar a acreditar na América, apesar dos ventos que aí vêm. Podem não superar de muito boa feição, como sabemos, mas esperemos que os jovens consigam dar uma boa resposta à política que aí vem americana. Boa nova, irresistível. Passamos agora à consciência ecológica, preservação do ambiente, com Francisca Rodrigues, e mais uma vez um alerta para que, de facto, o globo está mesmo a aquecer. Patty foi ao Alasca fotografar os ursos polares e não encontrou neve. Patty ficou surpreendida quando, ao chegar ao Alasca, com o objetivo de fotografar os ursos polares, deu de caras a um cenário onde a neve não tinha lugar. Os habitantes disseram que estava a ser um inverno especialmente quente e que a neve não ia tardar. É um dos invernos mais quentes que alguma vez registados. A narrativa estava à frente dela, contou ao site de Bird Panda. A falta de neve e de gelo era tão evidente que contavam a história sem precisar de palavras. Uma das fotografias captadas no Show Ice No Ice valeu-lhe uma menção honrosa num concurso de fotografia de National Geographic. É um registro das consequências do aquecimento global e um alerta para Donald Trump, diz. Patty gostava de ver o presidente norte-americano eleito a viajar até ao Ártico para perceber o que está a acontecer e por que razão este lugar incrivelmente especial deve ser protegido. A mensagem está dada. A mensagem está dada. Muitas mensagens o Sr. Trump tem estado a receber da Sra. Michelle Obama, ouvimos há pouco, da atriz Meryl Streep, como ouviram nos Globos de Ouro, e agora desta jornalista que chama a atenção porque vocês recordam-se que na campanha o Sr. Trump disse que as alterações climáticas eram uma invenção dos chineses e não estavam a acontecer. Portanto, isto é mais uma prova de como, de facto, o aquecimento global é uma realidade e vai afetar-nos a todos. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Sofia Pereira. O livro que trago esta semana é o primeiro volume de poesia de Álvaro de Campos, heterónimo de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa foi um poeta, escritor, publicitário, crítico literário, tradutor, correspondente comercial, filósofo e comentarista político português. Destacou-se na área literária, sendo ainda considerado atualmente o maior poeta da língua portuguesa e um dos maiores da literatura universal. Tenho uma grande admiração por Fernando Pessoa, principalmente pelo seu heterónimo Álvaro de Campos. A sua escrita envolve-nos para um mundo completamente distante, onde o pensamento ultrapassa barreiras significativas que nos fazem viajar e mergulhar nos livros ao mesmo tempo. São inúmeras as vezes em que me identifiquei com a sua escrita, com a sua presença pensante, bem como a sua pessoa que se designava ateia, mas acreditava no cosmos, tal como eu. Parecia-me que Álvaro de Campos que representa a sua parte emocional, daquilo que a pessoa deveras sente, mas também daquilo que se esqueceu de sentir. É um livro repleto de êxtases, momentos de regozijo, de perplexidade para consigo mesmo e para com o mundo e a vida, na medida em que nos foi dando, mesmo com paradoxos, uma visão simultaneamente múltipla e unitária da vida. Deixa aqui o excerto de A Tabacaria, do qual gosto muito. Não sou nada. Nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Uma leitura que recomendo vivamente. Sem dúvida, é um excelente poema. Este heterónimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, de facto é riquíssimo, tal como o Alberto Caeiro. Recomendamos muito vivamente, como é aqui a panágia da nossa Sofia Pereira. Rádio Boa Nova.

Continuamos com as entrevistas aos coordenadores dos clubes do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Temos hoje connosco o representante do Clube do Desporto Escolar, professor Albano Diniz. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Não é a primeira vez que o professor Albano vem aos nossos estúdios, creio até que é a terceira. Veio cá quando ocupava outros cargos, veio cá na qualidade de diretor da nossa saudosa Escola Secundária da Oliveira do Hospital e depois já na qualidade de presidente da CAP, já quando nos transformámos em Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Agora está noutras funções, porque o professor Albano é uma pessoa versátil e hoje ele vem a representar o desporto escolar da nossa escola. Gostaria então, em primeiro lugar, é obviamente um gosto ter-te por cá novamente. Muito obrigado. E gostaria que nos apresentasses o Clube de Desporto aos nossos ouvintes. Em primeiro lugar, e para depois não me esquecer, eu queria começar por agradecer o convite ao Clube do Desporto Escolar do nosso agrupamento e dizer que é o mais antigo que há memória nas escolas todas, portanto, tem usufruído de um projeto próprio, portanto, já tem mais de 30 anos e está, apesar da idade, vivo e recomendável. Queria dar os parabéns ao vosso trabalho, que para além da qualidade que tem, é muito importante para o agrupamento e para a divulgação das atividades que vão sendo feitas. Leva a escola a todo o concelho e não só a todo lado. Em especial à colega Célia, obviamente, que é a grande membro do clube, e aos alunos que estão cá e às alunas que vão passando por aqui, que têm sido uma mais-valia para aquilo que nós temos vindo a ouvir. Muito obrigada por estas palavras simpáticas. Dizer que neste momento e neste ano letivo o programa do desporto escolar entra numa fase final do seu ciclo, portanto acaba agora em 2017 e para o ano seria reiniciar um outro projeto por mais 4 anos, um ciclo olímpico, se quisermos, onde poderão haver novidades. Neste momento existem 18 equipas de desportos do desporto escolar, de clubes, nas várias escolas do concelho, tanto quer na Cordinha, Lagares da Beira, Pontas Três Entradas e Oliveira, e estas 18 grupos e equipas vão desde o badminton ao futsal, ténis de mesa, basquetebol, ginástica, natação, atletismo, enfim, é do mais variado possível. Dentro daquilo que é as expectativas dos alunos, dentro daquilo também que é as possibilidades dos professores, porque cada grupo é orientado por um professor. Para além destes grupos, equipas mais fixos, digamos assim, que funcionam durante todo o ano e que têm uma competição própria, há ainda aquilo que chamam os projetos especiais, como os corta-matos, o giravola, o street basket, o mega sprinter e, paralelamente, pontualmente, em cada escola existe a atividade interna. Portanto, há situações dentro daquilo que é o desporto escolar que abrangem ou tentam abranger todos os alunos. Claro que todos nós conhecemos desde há muito tempo o trabalho do Clube de Desporto. Que mais valia que os alunos têm a integrarem estes vários grupos e estas várias e participarem nestas várias modalidades? A mais valia é que é do papel, portanto é uma componente ou uma parte daquilo que é a educação física na escola, sendo a educação física na escola um aspecto importante e essencial, diria eu, no desenvolvimento integral do aluno, não só nos aspectos físicos, emocionais e relacionais uns com os outros. Portanto, este também permite não só uma vivência de experiências diferentes, que geralmente não são normais, na escola, portanto este é um clube muito específico, é um ambiente muito diferente onde os alunos encontram novos companheiros, tirando-os das turmas. Desempenham provas a nível distrital, por exemplo, não é? Sim, vão a vários sítios do concelho primeiro, e do distrito depois, e alguns até a nível regional, digamos assim. Portanto, podem extravasar as fronteiras do próprio distrito. Consideras que só os alunos que têm uma grande destreza física e uma grande aptidão para esta área do desporto é que devem integrar estas equipas ou não? Ele está aberto a todos? Os alunos que têm apetência, interesse e gostam de ser desportistas podem procurar esse ambiente nos clubes. Na minha opinião, o clube de desporto escolar é para todos. Há situações concretas, e agora há pouco tempo vivi uma, que são alunos que nem têm muita apetência para determinada situação, mas que gostam. Por exemplo, do futsal, lembro-me de uma menina, eu nem tenho muito jeito, mas pronto, o desporto escolar serve mesmo para estes alunos que gostam de experimentar a natação, mesmo não sendo atletas, digamos assim. a natação, o ténis de mesa, o futsal, o basquetebol, os desportos gímnicos, o atletismo, e têm a oportunidade de uma forma gratuita, acompanhada por profissionais, que somos nós professores, de experimentar sem compromisso as várias modalidades que o desporto escolar oferece. Portanto, todos eles são bem-vindos. E depois, dentro destas competências que vão experimentando, se as quiserem aprofundar, têm os clubes. Portanto, e felizmente, em Oliveira do Hospital, no concelho, há muitos clubes que oferecem as mais variadas atividades. E aí sim, os alunos, que depois deixam de ser alunos, passam a ser atletas dos clubes, podem desenvolver de uma forma mais aprofundada os seus interesses, as suas competências. Sim. Tem-se aí referência, se, por exemplo, se tivermos alunos na escola que queiram dirigir-se a um determinado professor para praticar em determinada modalidade no âmbito do desporto escolar, podes nos indicar quais são os professores responsáveis pelas várias modalidades? Por exemplo, tens o encargo de... Sim. Todos os professores têm esta informação e ela está fixada. Portanto, se podem dirigir-se ao professor de educação física da sua turma. Ao respectivo professor de educação física, ele os orientará. Porque nem todos os professores também têm grupos de equipa. Há outros que têm dois, que é o meu caso, né? Tenho atletismo, tenho futsal. Mas depois temos o professor Fernando Lobo, que tem a natação. O professor Carlos Cruz tem o voleibol feminino, o professor Sequeira que tem o ténis de mesa e o futsal. A professora Dora. A Dora é só coordenadora, não tem neste momento equipa. A professora Aristita que tem a ginástica artística e os trampolins. O professor Real que tem as iniciadas femininas de futsal. Espero não estar depois nas escolas da periferia, digamos assim. Temos a professora Cristina que está com o ténis de mesa e com o basquetebol, de iniciados masculinos. A professora Lídia tem também um grupo na ponte de ginástica. Em Lagares da Beira, a colega Aida tem o futsal e o ténis de mesa. E na Cordinha, a Manuela tem também ténis de mesa e badminton, e o colega Paulo Magano, iniciados femininos em futsal. Muito bem, acho que é uma área muito interessante em que os alunos podem participar e provavelmente muito útil, quer para o seu desempenho não só físico, mas sobretudo académico. Não resisto a perguntar-te, sendo tu professor de Educação Física há tantos anos, de uma polémica que nós também já trouxemos aqui várias vezes aos microfones. Como sabes, desde há uns anos que a classificação de Educação Física no secundário não conta para a média, na generalidade, só para os alunos que depois querem seguir desporto. Soubemos agora que este atual ministro quer repor no próximo ano a situação anterior. Portanto, a partir do próximo ano, os alunos que frequentam o décimo ano, a nota já vai contar. Gostaríamos de saber a tua opinião, se és a favor que conte para a média ou não e porquê. A minha opinião é que sim, que deve contar. Eu penso que numa sociedade evoluída e culturalmente abrangente, todas as disciplinas que fazem parte do currículo têm o seu valor. É evidente que cada uma tem as suas áreas mais ou menos específicas, e depois podemos perguntar qual é importante ou qual é mais importante, que essa é uma das discussões que às vezes também se pode pôr, e eu perguntaria se a matemática é importante. Toda a gente diz que sim, se o português é, se as ciências, se as línguas são importantes. Nós sabemos que hoje em dia, na formação dos nossos jovens, as línguas são muito importantes. Se a filosofia é importante, se a história é importante, nós todos achamos que sim. E se a educação física também é importante. Cada uma delas abrange áreas de competências diferentes nos alunos, e eu penso que, não puxando a brasa à sardinha da educação física, que é a minha especialidade, mas que desenvolve competências específicas que são fundamentais nos alunos, a médio e a curto prazo. Pois, eu também me parece muito justo que ela faça parte da média, porque ela faz parte, como dizes, do currículo, e é uma disciplina como outra qualquer e, portanto, não deve ser menorizada. E, de facto, temos acompanhado que não tem sido fácil até para os professores de Educação Física nos últimos anos, porque vêm os alunos muito desinteressados, obviamente, não é? Porque, sabendo que não conta para a média, não se empenham como se deveriam empenhar. Além disso, parece-me completamente injusto que ela não conte para a média, porque aquela desculpa que se dá, que há alunos, muito bons alunos, que não têm jeito, é assim, há sempre alguém que não tem jeito para uma determinada área do saber. E, portanto, uns são beneficiados porque são muito bons a matemática, outros serão muito beneficiados porque são bons alunos a educação física, não é? E parece-me muito injusto que não faça parte, também concordo, obviamente, e nós já tivemos essa discussão aqui em estúdio. Alguns alunos, de facto, são a favor, outros são contra, como o resto da sociedade, mas parece-me de muita justiça que ela faça parte da média. Eu penso que é muito importante ouvir a opinião dos alunos, ou pelo menos aqueles alunos que, 12º ano, 11º ano, que têm uma experiência, uma vivência e até uma ideia mais concreta das coisas. No entanto, nós em Oliveira do Hospital acho que somos felizes, nós escola somos felizes, porque temos uma enorme quantidade de alunos que é que isso não é um problema, penso eu. Nós não temos problema de desinteresse pelas aulas, eu não sinto isso, pelo menos. Os alunos, é com aquele grupo de alunos que não tem interesse pela educação física, também nós vejo com interesse pelas matemáticas, pelas línguas, pelas ciências, e às vezes nós nas escolas falamos um bocadinho sobre isso, que os nossos jovens às vezes parecem despreocupados com o seu futuro, com aquilo que lhes interessa, e portanto isso é transversal. Agora, o que é facto é que nós temos alunos maravilhosos, maravilhosos. Eles passam-nos todos os dias à frente, não é? E já passaram muitas gerações. Já passou muita geração por nós, não é? Já são muitos 30 anos nisto. E é com muito prazer que nós vemos homens e mulheres hoje da nossa sociedade que, com os seus cursos, com as suas profissões, com as suas empresas, e que dedicam uma parte do seu tempo à atividade física e à sua saúde. Eu penso que esta componente da educação física que traz alguma consciência a esta sociedade. Portanto, se nós, na educação física, prepararmos os nossos alunos para, a médio e a longo prazo, tratarem do seu aspecto social em termos de atividade física e de saúde, nós estamos a preparar uma sociedade melhor e iremos ter comerciantes mais saudáveis, mais ativos, que com alguma facilidade se interrelacionam com outro grupo de pessoas, né? Por exemplo, nos clubes e naquelas camadas etárias onde a idade já começa a ser um bocadito mais avançada, onde não se procura a competição ou o prazer da competição por ela própria, mas procuram-se por vezes grupos de interesses, né? Por exemplo, vamos pensar no ténis, onde é fácil nós irmos jogar a outro sítio qualquer, conversarmos com pessoas da nossa idade, com os interesses mais ou menos iguais ou não, e estabelecermos relações de amizade que vão para além da atividade esportiva, que no fundo acaba por funcionar só como um catalisador para essas relações futuras. Há muitos casos nessa área do golfe, estou-me a lembrar, por exemplo, onde se juntam grupos de pessoas com interesses profissionais, não do desporto, específicos. Portanto, é essa área, é essa consciência que eu acho que é importante que os nossos alunos tenham. Se calhar não importa tanto a mim que eles compareçam nas aulas, que eles sejam sejam sempre presentes. Se eles, quando saírem da escola, se levarem esta consciência, para nós essa é uma grande vitória. A questão da nota, voltando um bocadinho atrás, é um desafio que nós lhe fazemos. Os nossos alunos, até às vezes mais velhos, eu acho que eles têm um certo orgulho, uma certa satisfação em terem boas notas. Eu, aos meus, costumo dizer, qualquer aluno tira 10, desde que passa as aulas, dedicando por ali assim um bocadinho, tira 10. Mas eu acho que é um prazer grande eles tirarem 16, 17, 18, 19 e 20. Então, nós temos alunos de 20 em educação física, merecidamente, e eu acho que isso dá uma satisfação muito grande ao aluno. Esta questão da autoestima é para mim fundamental, e quando nós lhe pomos alguns obstáculos no caminho para eles ultrapassarem, na educação física a questão da superação daquilo que eu vou sendo capaz de conquistar é aquilo que dá gozo, não é? E é um bocadinho isso que eu acho que eles gostam também. Aliás, esta restrição e esta retirada da educação física para direita, que quando deixou de contar para a média, até é um contrassenso na nossa sociedade, quando sabemos que temos jovens cada vez mais obesos, mais sedentários, que estão demasiado tempo sentados, quando retiramos, porque nós temos muitos jovens que a única educação física que praticam, o único desporto que praticam, a única atividade física que praticam é na escola. Portanto, se vamos retirar importância a essa parcela, eu acho que é um erro, não é? Portanto, acho ainda bem que este ministro decidiu já em sentido contrário, porque me parece justo que assim seja. Anteriormente, eu acho que um dos argumentos de quem nos governava para tirar a avaliação da educação física era uma questão de igualdade, que havia escolas que não tinham condições, e parece-me que era esse o principal argumento. Na educação física nós não precisamos de grandes instalações e de grandes materiais para desenvolver nos alunos aquilo que é fundamental. Portanto, todos nós, professores, estamos aptos e preparados para desempenhar a nossa função, sendo a da avaliação uma delas. Para mim não é mais importante, como disse, tentei dizer há bocadito, para mim é mais importante que os nossos alunos nas aulas de educação física desenvolvam uma série de competências. A avaliação é quase uma consequência. Eu acho que os alunos gostam da avaliação. Muito bem. Pois, as palavras são como as cerejas, já está um bocadinho longa a nossa entrevista, mas acho que ficaram aqui ditas coisas muito importantes. Gostámos muito de ter por cá novamente, não será com certeza a última, e esperemos que os nossos alunos continuem a dedicar-se quer à disciplina de educação física, quer ao desporto escolar, porque é uma componente importante da sua formação. Muito obrigada. Muito obrigado e bons esforços. 100.2 Fique bem, fique com a Boa Nova. Passamos agora às notícias do Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Com o objetivo de manter a tradição e encerrar as festas natalícias, no dia 6 de janeiro, os alunos do Jardim de Infância, os alunos da Educação Especial e os alunos do primeiro ciclo da Escola Básica da Cordinha cantaram os Reizinhos pelas ruas de Irvedal da Beira. Entoando a canção Os Três Reis, cada aluno, com a sua coroa na cabeça, transmitia alegria e boa disposição às pessoas na rua, nos estabelecimentos comerciais e aos ervedalenses que se encontravam em suas casas. Salientamos a visita ao lar de idosos da localidade, que recebeu todo o grupo de braços abertos. Este ano, e porque mais importante do que receber é dar, os idosos foram presenteados com 5 coroas dos reis, que tinham dentro bolos, bolachas, chocolate, rebuçados, bruinhas e, é claro, com algumas canções entoadas pelos alunos. À tarde, na escola, realizou-se um lanche partilhado com os produtos que receberam. Fruta, rebuçados, bolachas, avelãs, amêndoas e bolos, entre outros. Foi um dia diferente, pois foram partilhados sorrisos, amizade, alegria e solidariedade. A quem nos está a ouvir neste momento, desejamos, em nome dos alunos, dos professores e dos assistentes operacionais da Escola Básica da Cordinha, um feliz ano de 2017. Ora, com esta boa notícia, terminamos a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.